Sou peregrino, levo a vida cantando. A mensagem vou levando para quem quiser ouvir. De vez em quando paro no meio da estrada. Sinto a vida cansada, mas eu tenho que seguir. Já subi morro, desse morro passei frio. Eu já passei sem dormir, tomei chuva e serração. Mas vou seguindo sempre a minha jornada, para no fim da estrada chegar na bela Sião. Sou peregrino, aqui estou de passagem. Não posso levar bagagem, porque na minha viagem não posso me atrapalhar. Sou peregrino, essa terra não é minha. Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro, é lá que eu irei morar. Nesse caminho aparecem empecilhos, sejam pais ou sejam filhos, não podem atrapalhar. Mesmo sofrendo em espinhos vou pisando, mesmo rindo ou chorando tenho que continuar. Caminho longo de passagem bem estreita, para esquerda ou para direita eu não posso desviar. E quando as lutas essa vida me aperta, Jesus vem na hora certa para poder me ajudar. Sou peregrino, aqui estou de passagem. Não posso levar bagagem, porque na minha viagem não posso me atrapalhar. Sou peregrino, essa terra não é minha. Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro, é lá que eu irei morar. Estou chegando, é quase o fim da jornada, e a cidade iluminada eu já posso contemplar. Estou com Cristo, não tem luta que dê jeito, eu vou derrubar no peito qualquer que se levantar. O inimigo está armando seu laço para ver o meu fracasso e impedir meu caminhar. Mas nem a fúria do diabo de repente, se ele não sair da frente, eu vou por cima passar. Sou peregrino, aqui estou de passagem. Não posso levar bagagem, porque na minha viagem não posso me atrapalhar. Sou peregrino, essa terra não é minha. Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro, é lá que eu irei morar. As ruas são de ouro, onde está o meu tesouro, é lá que eu irei morar.